guerra. Passa, truta, mano, as mina. Trinca na carripa, original na família. Na pista ginga, vato louco, jogo, jogo. Pouco pelos loucos, cachorro tome no morro. De outra vida, no estilo, na chifra, no rolê. Sem moscar, sem errar. Se não vai se fuder, vai ver que tem muito a aprender. Porque você vai ter só a crescer pra entender os pião. Na picadilha, na trilha, vivendo a ideologia. Nossa meta não é festa pra quem queima a favela. Com a mão no guidão, Jesus Cristo a proteção. Eu não pago de função, represento meus irmãos. Sou apenas mais um, na paz, sem maldade. Simplicidade, elegância, sempre em alta voltagem. Com a mão no guidão, Guadalupe a proteção. Vou no palco, na canção, representando a função. Sou apenas mais um, que traz humildade na umbridade. Na banca, respeitando a malandragem. Quem é, ré, ré, assim que é. Se diz blim, blim, blim, blim, disse que sim, vamos aí. Aqui e ali se fria monte nos carros, lado a lado, bato louco, zapatista, 1800 cavalos. Oi, aí, tô de volta aí. E aí, alemão, tudo bom? Tudo bem? A participação do Outra Vida Bike Club foi essencial nisso. Eles estão todos aqui para mostrar e falar um pouco sobre a customização das bicicletas, esse universo que para eles com certeza vai ser. Vocês conhecem a bicicleta, né? E aqui é o que a gente faz com ela, na verdade. Pode olhar, fica à vontade. Aqui, na verdade, muitas peças da bicicleta são feitas pela gente. Algumas coisas que a gente traz do universo que não tem nada a ver com a bicicleta, a gente traz pra cá, né? O pessoal gostou. O fato de a gente ter exposto as bikes também chamou bastante a atenção da galera. Eles acharam bem diferente, todo mundo aceitou super bem. E eu acho que isso é o que a gente queria também, esse reconhecimento deles, pelo fato deles se sentirem reconhecidos também, né? De a gente estar trazendo coisas pra eles. Pega o quadro da bike, o esboço, o design, é modelo. Desenho na mente, tá style. Pedal, aro, cromado, ouro, prata, mó castelo. Se é o certo, pelo certo, sou futuro e não gero. Corta, solda, emenda e torta, chapa. Lixa, pinta, engraxa, mostra a cara. Diz que é tudo nosso e nós que tá na função. Tá bom, se grupo fala bonito, cuzão. Tô a pampa de samba, de funk, de rap. Os que diz que tá com nós, criam fama, se cresce. Zona Leste, na rampa, fazendo a reciclagem. Na peneira vai soldar sua bamba da malandragem. Verdadeiros na cultura, irmão, original. Vato louco, moca, com a clube, vida real. Outra vida, diamante, chapa, pinta, brezeleste. Queiro louco, meus irmãos, envolvidão nos pião, moleque. Com a mão no guidão, Jesus Cristo a proteção. Eu não pago de função, represento meus irmãos. Sou apenas mais um, na paz, sem maldade. Simplicidade, elegância, sempre em alta voltagem. Com a mão no guidão, Guadalupe a proteção. Vou no palco, na canção, representando a função. Sou apenas mais um, que traz humildade na umbridade. Na banca, respeitando a malandragem. Hidráulico, automático, show. No tom da cor, pintou. Quadro, cromou, bombou. Ficou no grau do som, rap dos bom riscou. Tocou um som e um flow, fato representou. Vou suave na avenida, eu não me perco nas trilhas. Reconheço e vejo esforço de quem vive outra vida. Dos que faz o correto, agiu certo pelo certo. Dos parâmetros concreto, anda reto, sempre esperto. Mó castelo no guidão, banco, saiota de classe. Quadro louco, chuí, low bike, street, blim blim. Tem monta sua, cai pros peitos, pedala na cultura. Não existe preço, uma low bike representa nas ruas. Com a mão no guidão, Jesus Cristo a proteção. Eu não pago de função, represento meus irmãos. Sou apenas mais um, na paz, sem maldade. Simplicidade, elegância, sempre em alta voltagem. Com a mão no guidão, Guadalupe a proteção. Vou no palco, na canção, representando a função. Sou apenas mais um, que traz humildade na umbridade. Na banca, respeitando a malandragem.